Nunca me fale sobre a tua vida. Não me interessa o que causa sua dor. Tudo que pensa e o que imagina. Nunca me conte onde anda o seu amor. Sua vida não me pertencia. E também sei que não é tanto o que sou. Pra apagar o amor que te vivia. Que como tudo que se acaba, se acabou. Oh, oh, oh. Eu não sei mais como eu posso viver. Eu não sei mais o que eu posso fazer pra te ver. Meu amor. Me diga a forma, um jeito pra eu te esquecer. E essa dor, essa dor. Oh, oh, oh, nunca me fale sobre a tua vida. Não me interessa o que causa sua dor. Tudo que pensa e o que imagina. Nunca me conte onde anda o seu amor. Oh, oh, oh. Sei que sua vida não me pertencia. E também sei que não é tanto o que sou. Pra apagar o amor que te vivia. Que como tu se acaba, se acabou. Oh, oh, oh. Eu não sei mais como eu posso viver. Eu não sei mais como eu posso fazer pra te ver. Meu amor, meu amor. Se não arrumo como te convencer, me diga a forma, um jeito pra eu te esquecer. E essa dor, essa dor.